qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa por você. Se chover, guarda-chuva. Se fizer calor, ventilador. Se as mãozinhas tremerem, luva. E se o frio apertar, cobertor. Se for fruta, feira. Se for castelo, areia. Se for macaco, bananeira. E se for queda, cachoeira. Eu serei qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa. Rede. Se levar tombo, band-aid. E se for água, sede. E se for canetinha, parede. Se for bola, goleira. Se for risada, bobeira. Se for vassoura, sujeira. E se for gato, rato. Se for sal, pipoca. E se for colchão,